Ela tem o mais lindo brilho do luar. Ela tem um jeito simples de te conquistar. Ela vem de um passado sofrido e não tem preço pra pagar. Usando igual o clima bom, minha quebrada é o lugar. Infelizmente desunida, várias fritas, várias fitas. O sistema traça o jogo enquanto os moleque em guerrilha. Mas aqui nasci e vou honrar até o fim. Acredito que nós todo dia pode se unir. Olha o relógio, já é 10. Vem polícia pra extorquir. Não tem certo e você sabe o que eles pretendem. Enfim, fazer de você a notícia que a mídia vem viu. Uma atitude nem vinga na fita, vacila na pista. Não vejo conquista e movimento os cofres. Atirando sangue nos corre, só periferia sofre. 1500 graus, sozão, mas vai pra rua. Bem-vindo à minha quebrada, sangue bom, só faça a sua. Colar na quina e usar favor, castelar até umas horas. Sob as treitas, os rolê, várias vãs, várias histórias. Toda hora sempre rola ideia de atrito, de visão. Se colar em outra queda, os cara abraça de judão. Fala menos, ouve mais, já dá pra suavizar. Qualquer quebrada é quebrada, em qualquer lugar. Respeito é pra quem tem, essas frases é bom lembrar. Né, fei? Deixa rolar, então na minha quebra. Peço a paz, você se canto como eu canto. Entre tanto, canto pela quebrada que amo de ponta a ponta. Canta, canto, fechando com o molho, só molho tomando de coração. Bem-vindo à minha ilha e doidão, não mostra não. Mineiros, pau de fogo tá na mão, o meu jeitão. Desejo a paz e união pros meus irmãos. Respeito é a chave pra acabar quando eu causada. Vamos deixar de andar pra trás que ninguém tá vencendo nada. Muita história pra contar, muito pra se recordar. Muita coisa pra aprender, mas ainda pra ensinar. Daqui ninguém me tira, bonitão paga pra ver. Clima bom, Rosane cola e quebrada, amo você. Minha quebrada, minha quebrada. Eu quero paz, somente a paz. Minha quebrada, minha quebrada. Eu quero paz, somente a paz. Sem você hoje talvez eu não era como eu sou. Pelo pouco que ofereceu, mas que muito me ensinou. Que dinheiro traz inveja, que inveja levanta a ira. Pelo mesmo e sabendo quantos hoje estão sem vida. Peço em minhas orações, proteção pros garotão. Pelo fim da guerra aqui, uma consideração. Pra que afaste rato cinza, morte fadada de beijo pistola. Pra trazer de volta os tempos que agora aqui só são memórias. No rosto do tio, que sai às quatro, ter sorriso puro e bom. Colar nos quatro cantos, com os irmãos tirar um som. Quero a paz da minha quebra, quero poder cantar os frevos. De pião caçando as donas, sem nome errado, tá cabreiro. Mal pisar de palma em palmo, força nacional em quadra. Até cidadão, mão na cabeça, saindo aterrorizado. Os cara não brinca, raça do inferno na vila trincando. Fazendo mal, insulto, abuso contínuo. Roupa, cor, lugar de convívio, dialeto local. Vila, minha vida, em cada verso um sofrer. Presente em cada segundo vivo, parte também do meu viver. E ontem, na ré, perna só cinza no campinho. Só um tempo, contar nos dedos, poucos presentes aqui. Cada rua, suas dores, sorrisos. Cada esquina, várias marcas, meu maior sonho. Fim da guerra, na moral, não dá mais mágoa. Sonhador, como sempre, pé no chão, meu mundão. Cada verso quer que faço, quebra, vem de coração. O sol raiou, eu observo cada qual com pensar. Lamentável, muitas vezes vale só pensão matar. Já penso fim de semana roletar, sem linha imaginária. Sem PM, sem malícia, sem tiro furando a cara. Tipo nas antigas, raia, peão, chimbra. Os pulvetim, mó sorridente, amigo de infância se matando. O que aconteceu com a gente, meu passado, meu presente. O que não pode ser apagado, clima bom, Rosane cola. Até o fim representado. Minha quebrada, minha quebrada. Eu quero paz, somente a paz. Minha quebrada, minha quebrada. Eu quero paz, somente a paz. Somente a paz. branca é somente a paz. Somente a paz.